Canal CDs de Melody, o incomparável do Pará. DJ Kedson, bota no 12. Mega Carretinha, Vitória System Sound. A Carretinha que é um show.